na minha disposição de novo. Na escuta da torre? Eu ativo, uma boa tarde, senhor. Tá baixo a travada. São 3192, autorizado pouso pista no zero, vento 110 graus, 13 nós. São 3192. Livre pouso 10, vento 3192. Esse livrou 1. Azul 4032, autorizado ingressar na Alfa, reportando da Juliette. Ingressar na Alfa, reportando da Juliette, 4032. 251, alterna 133, decimal 25, obrigado, azul 40 mesmo. Controle Salvador, gol 1807, informação, rotação. Controle, gol 1807, identifique, desça para 4 mil pés, chegada Bonf, ajuste 1090. 4 mil, clare 10 na chegada Bonf, gol 1807. Chané 6314, completa aproximação, torre 18-6. Torre 18-6, Chané 6314, boa. Torre Salvador, muito boa tarde, Chané 6314, uma milha e meia do externo. Oxenê 6314, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, cheque trem de pouso, 6314. Baixado travado, aguardando 6314. Tá 3192, no solo aos 40, livra a pista pela direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 3192. Batalha do 3192, livrando a época. São 3192, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, vai reportar 3192. Dan 3155 para o táxi POB 1044. Agora 144 Galeão, 3 horas e 45. Dan 3155 autorizado táxi. Fique atento, a aeronave da Gol na faixa central. Após o senhor, deverá segui-lo até o ponto de espera do pistão 10. Chamará a torre 1118, decimal 6, azul de altímetro 1010. Batido meio 10 no ponto de espera, chama a torre 18-6 e vai atrás do gol, o TAN 3155. Sabe bem, eu não respondi, ele ligou pro montador, e o montador falou que não pode ser seguido. Solo, gol 649, tem 98 POB, autonomia de 2 horas, alterna Aracaju para o táxi. Gol 1649, autoridade táxi via Índia, ponto de espera pista 10, chão e torre 1118, decimal 6, azul de altímetro 1010. E via Índia, ponto de espera 1086, bota isso aqui, obrigado. Azul 4032, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado a ingressar na posição 03. Após a passagem da nave da TAM, liga a posição 3, Azul 4032. Voo 1649, a linha mantém pista 10. Linha mantém pista 10, 1649. 192, após o Embraer da Azul iniciar, autorizado ingressar da Juliette, posição 10. Ok, nós Embraer, Juliette, posição 10, 3192. Vamos, Salvador, bom dia, Xanem, 3, na 4, de voo. O Xanem 3-1-4, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3, Salvador, boa tarde, eu estou 3155, ponto de espera da 10, está pronto. Good afternoon, Condor 076, out of level 190, descending level 160. Good afternoon, Condor 076, Cockadent, clear, bound for arrival, down flight level 050. Clear, bound for arrival, and descend flight level 50, Condor 076. Uno 649, decolado aos 45, chame controle 119, decimal 35. 1935, boa tarde. Controle Salvador, voo 1649, boa tarde. Boa tarde, voo 1649, contato radar, voo para nível 240, autorizado Leda. 240, pro de Leda 1649. Zona 55, autorizado decolagem pista no 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 3, 2. 3, 1, 5, 5, iniciado. Gol no 396, número 2, na aproximação, redução para 2109. Vai reduzir para 2109-1396. Solo trip 5627, parte do 3, pushback acionamento. Livre acionar, chame para táxi, trip 5627. Um 55 decolado aos 47, chame controle 199 decimal 35. 0935. Controle está 3155. Satan 3155, contato radar, suba para nível 360, perfil da saída da El. Perfil 360. Voo 649, dá presente, voe direto de Leos. Direto de Leos, 649. Controle, atualiza 3155 da El. Precisado da El, tanto 3155. Obrigado. Voo 396, estação vetor para sequenciamento, mantenha a presença proa limitada pelo localizador. Desça para 4.000 pés, 1090. 4.000, vai manter proa, estação vetor limitado pelo curso do LOC, 1396, 1090. Voo 807, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, estabilizado, vai chamar o 1807. Gente, livre acionamento reporta para táxi, o Mike Kilo Bravo. 1260 e alterna 1288. 260-288-5241. Boa tarde, Kilo Quebec Serra, prossiga. Mateu 1500 pés, ajuste 9090, informe em Paripe para ingressar no Interlagos, Kilo Quebec Serra. Solo 35627 para o táxi com 59 a bordo, 3 horas e 30, alterna Marcel. 396, curva direita para o localizador, proa 060, está autorizado a final de LS. Direita 060, autorizado LS, autoriza a descida, prosseguir. Para 2500 pés, gol no 396. 2500 no 396. Gol 17, coisa, gol no 649. Chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 13325, boa tarde. Boa tarde. Controle RTX 5729, informação no meu, boa tarde. Boa tarde, Web 5729, identifique chegada BOMF, desça para o 060. Identificou BOMF 060, descendo 5729 Web. Localizador da 10, Gol no 1807. Gol no 807, completa final, torre 186, temo oposto. 18-13. 18-6. Controle, Papa Romeu, Lima Delta Lima. Gol no 807, torre 18-6. Lima Delta Lima, prossiga. Romeu 44, decolou de busca-vida, está notificado uma hora de voo local. Vai seguir litoral norte pela rota forte. 7, o Lima Delta Lima. Siga pelo corredor norte para evitar o eixo da decolagem. Mantenha 500 pés ou ajuste 1090. 1-0. Transponder 1-0, 1-0? Não, o ajuste 1010, 1-0, 1-0. Ah, ok. Transponder 0116. Confirme pessoas a bordo, Lima Delta Lima. POB 3. Certo. Ah, Condor 076 approaching level 50. Roger, Condor 076, down to 2,500 feet, QNH 1010. Send 2,500 feet, QNH 1010, Condor 076. Lima Delta Lima, estou confirmando matrícula, é Papá, Papá Lima Delta Lima? Negativo, Papá Romeu Lima Delta Lima. Papá Romeu Lima Delta Lima. Negativo. Lima Delta Lima vai fazer um sobrevoo por Camaçari e após retorna a busca-vida. Certo, está ciente da área proibida em Camaçari? Ciente da área proibida, Delta Lima. Certo. Qual o tempo total de voo? Estimado uma hora de voo até a busca-vida. Certo. Controle, Salvador, boa tarde, gol 1925, ciente de informação, Romeu. Boa tarde, gol 1925, identifique chegada a Bonfim, desça para o nível 070. Boa chegada a Bonfim, descer o nível 070, gol 1925. Gol 1396, complete a final de leste, torre 186, termoposto. 186 graus, boa tarde, graus. Seu parte e a perseguição do Zero Colar, Fox, Fox Alfa. Ah, no pátio 3 e posso ser 1-0. Fox, Oscar Alfa, autorizado Recife, nível de voo 170 via Golf 677, pistão 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, transição Recife, controle 1-1-9-3-5, transponder 5-1-2-3. 1251 e alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-25, até logo. Para a esquerda, transbando 5-1-2-6. Identifique, chegada bom, desça para o nível 0-5-0. Identificou bom para o 0-5-0-3-1-4-5. Jamo, até Jamo, Arapajuco. Fox, Oscar Alfa, transponda 5-1-2-3, chame pronto para acionamento. Ciente, transponda 5-1-2-3, para acionamento. Solo 5-6, livre a pista pela direita, solo 1-2-1-9. Está ciente da Romeu, autorização para Ilhéus. Rosalia 6327, aguarde. Fox Oscar Alfa. Já está perto, corrida. Saída vai ser Puca, Aracaju. Ok, saída Puca, Aracaju. Fox Salvador, boa tarde, gol 1807, liberou. 021-00, gás 129, o gol 1396. Usado 5729 é o número 1 na aproximação. Sede, moradora, 5729. Funcionário 6327, vamos para a cópia? Pronto, cópia. Funcionário 6327, autorizado Ilhéus, nível de voo 240 via Golf 677, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, controle 1-1-9-3-5, transponda 5077. 240 autorizado via Golf 677, decola 10 com curva direita, saída A, da El, Leda. Controle 119-35 e o transponder 5077. Rosalé 6327, cotejamento correto, reporte para acionamento. Reporte acionamento, 6327. Aeronave na final da pista 1-0, autorizado decolagem vento 1-0-0 graus, 1-3-9, o Mike Kilo Bravo. O pai que você se encontra? Diga, Mike, Eco Delta. E nós. Bom pouso. Muito bem, obrigado. Aguarde cópia. Terra, visual com 7, visual com conda na final da 1-0. Vicente, o Kilo Quebec Serra, na proa da rotatória, aguarde instruções para aproximação Kilo Quebec Serra. Roger, continue to approach. Stand by for clearance, land on runway 10. Cana 076. Voo 1396 no solo aos 58, livre pista pela direita, solo 1219. 1219 com solo 1396 graus. 7, autorizado a ingressar na Juliette, posição 06. 06, gol no 807. Solo, Salvador, muito boa tarde, gol no 396, livrando 3. Gol 1396, autorizado a ingressar na Alfa e Juliette, posição 07. Alfa Juliette para o 07, no 396. Solo Salvador, boa tarde, o Xané 6321, informação Romeu. 310, wind 100 degrees, 13 knots, Condor 076. Condor 076, clear to land, runway 10. Prossiga, Xané 6321. Autorização 380, Brasília, ciente da informação Romeu 6321. Confirme o nível. 380. Rosané 6321, eu tenho pré-autorizado 320. Copio, 320. Pronto, para qual fio, Rosané 6320? Afirmo. Rosané 6321, autorizado Brasília, nível de voo 320, via UPSLU 17. Pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5144. Autorizado 320 Brasília, decolada 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 11935, transponder 5144, Xenem 321. Xenem 321, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Quando pronto, reporte oral. Fala, muito boa tarde, 5219. Fala. 5219. 10, faz o livrar o eixo da pistão no 7, autorizado a decolagem, vento 100 graus, 13 nós, o Mike Kilo Bravo. Para os 53. Foge, Fox, Oscar Alfa, livre táxi, é um bom para táxi. Você já está acionado? Gente, livre táxi até o ponto de espera, pista 10, via Taxway India. Chamará a torre 118, decimal 6, altímetro 10, 10. Aproximação é porta 2 milhas da cabeceira, aqui no Quebec Serra. 57 dessa hora ou da anterior? Da próxima. Não, dessa hora, quer dizer. Ground 1, 2, 1, this one, 9. Ok, quem te chamará? Right via Echo and contact ground 1, 2, 1, this one, 9. Roger. Salvador, boa tarde, web 5729, baixei, travou, estabilizado. Gente, web 5729, continua a aproximação, é a porta no marcador, web 5729. 29. Meia milha para cabeceira, Kilo Quebec CA. Gente, Kilo Quebec CA autorizado, pouso, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Pouso 1-7, Quebec CA. Trip 5627, a linha decola sem parada, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. A linha decola sem parada, Trip. Passarei 2231, é o número 3 na aproximação, redução para 2109. Oscar Alfa, com 20 pessoas a bordo. 03 a bordo, valeu. Sim, se você espera, chame torre 118, decimal 6. Obrigado. Gostaria 2231, está reautorizado, descida para 3000, o ajuste 1090, redução de velocidade para 2109. 3000, 2109, passarei 2231. Mike Eco Delta Ciente, livre acionar, porta pro táxi. Ciente, confirme PLB o Mike Eco Delta. O som é pátio índio, ok? Esse táxi tá fechado, faço 180 e retorne. Ok, retorne agora aí à sua direita, índia, e aí sim, então te espero, ok? Jet 5729, autorizado pouso, pista 10, vento 1100 graus, 129, Webjet 5729. Pouso autorizado na 10, 5729. Aguarde, azul 4118. Condor 076, approved taxi Juliet, April 1, gate 11. Condor 076, continue via Juliet, April 1, gate 11. Azul 4118, pronto para cópia? Copia, 4118. Azul 4118, autorizado com fim, nível de voo 360, via Upazulu 16, pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5133. Autorizado com fins 360, Upazulu 16, decolado 10, curva direita da EL, Leda, bridge, aciona 5133 e controle 1935, azul 4118. Azul 4118, contenimento correto, reporte pronto para treinamento. É. Mike, Eco Delta, vento 100 graus, 129, autorizado decolagem. Salvador, Trip 5627. Boa tarde, 5627 da Trip, contato radar, suba para o nível 190. 190, 5627. Cópia, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, autorizado Vera Cruz a 1000 pés. Corredor Axé e Caixa Prego. Pista 17, curva direita pelo corredor Axé. Controle 119, decimal 35, transponder 0123. 9 no solo ao 06, livre pista pela direita, chame solo 121, decimal 9. 06, direita, 19, boa tarde, observa o 9 web. 123 para acionamento táxi, chame torre 118, decimal 6. Reporte fora do solo. Webjet 579 livrou, boa tarde. Objeto 5729, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, eu votarei 5729. Gente, decolada 07, Mike Eco Delta, controle 119.35. Delta. Delta, decolada ao 07. Cisco. Boa tarde, Mike Eco Delta. Vai voar direto em Manapi, confirme. Autorizado, gostaria 1.500 pés. Então, autorizado 1.500 pés, direto Manati, Mike Eco Delta, informe livrando a CTR. Tomará livrando, Mike Eco Delta. Meu Mike Kilo Bravo, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251-3325, Mike Kilo Bravo, boa tarde. Boa tarde. Passarei 2231, chame torre Salvador 186, até o meu posto. 186, obrigado. Sete, posição 02. Silete para 02, 5729 web. Tá 3145, para o localizador, esquerda para a 140, informe estabilizado. Esquerda 140, reportará estabilizado. Siga o saneamento 314. Descida Romeu para Petrolina. Aguarde cópia, saneamento 314.